liguei para o pastor Roster, ou melhor, mandei uma mensagem para ele e falei para ele que eu não estava muito bem de saúde. É, durante toda essa semana eu estive ministrando aula do Perspectivas, fui para Cuiabá segunda-feira, terça Goiânia, quarta em Anápolis e quinta-feira aqui no Guará. Então, quando cheguei aqui em Brasília, estava mais ou menos 20 graus, e cheguei já ontem, não consegui levantar da cama, e só lembrava desse momento aqui, né? Então, falei, Senhor, está nas Tuas mãos. Ontem eu tive muita febre, e falei, pastor, eu creio no milagre de Deus de chegar amanhã na igreja. Então, eu estou aqui pela graça de Deus, e eu sei que foi um milagre do Senhor. E eu gostaria, queridos, antes de nós começarmos esse tempo de conversa acerca desse tema, que nós fizéssemos uma outra oração. Curve sua cabeça neste momento. Senhor, obrigado. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Teu nome é Já. Nós queremos colocar esse momento nas Tuas mãos, colocar a minha vida, Senhor, como vaso de barro insuficiente, mas que espera a Tua misericórdia e a Tua graça nesta manhã, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado nesse primeiro momento e certamente será apenas uma continuidade daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no decorrer desta manhã, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração seja uma terra fértil, que a semente caia e que venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória do Teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o tema que nos foi dado foi aquele que, na verdade, certamente você já deve ter ouvido nesta manhã, um plano perfeito. E eu gostaria apenas de ler novamente os textos, eu creio que o pastor que me antecedeu já deve ter lido, mas eu gostaria de lê-lo novamente. Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20, a minha versão é NVI. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Um plano perfeito. É interessante notar que as agências de negócios, multinacionais ou mesmo empresas, elas fazem seus planos estratégicos e se apresentam como um plano perfeito. No entanto, eles sempre têm de reserva o plano B para possíveis e eventuais situações que, porventura, venham a acontecer. Em seus programas de marketing, que é justamente a estratégia de mercado, eles sempre apresentam como um plano perfeito. No entanto, eles estão sempre refazendo, melhorando, tentando aperfeiçoar, quando, na verdade, essa perfeição não sai do campo do discurso. Mas, queridos, quando nós olhamos para a história, nós vemos e constatamos fatos e evidência que o plano perfeito, de fato, é o plano da missão de Deus. E nós observamos, quanto ao Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus... os pais da igreja, eles são unânimes. É que Mateus, um dos 12 apóstolos, foi o escritor deste evangelho. E qual o propósito desse evangelho de Mateus? É comprovar justamente aos leitores judeus que Jesus, ele é o Messias esperado. O seu método consiste primordialmente em demonstrar que Jesus, por sua vida e ministério, ele cumpriu o Antigo Testamento. E quanto à estrutura desse evangelho, nós vemos que o evangelho inteiro ele é narrado em torno de 5 grandes discursos e fica claro que a disposição ela é premeditada, porque cada discurso termina com um refrão, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou mesmo palavras semelhantes. E você pode me perguntar onde isso está registrado? Está registrado justamente no capítulo 7, o verso 28, no capítulo 11, o verso 1, no capítulo 13, o verso 53, no capítulo 19, o verso 1 e no capítulo 26, o verso 1. O evangelho ele tem uma introdução de esperança. Com a chegada do Messias, o Salvador, nós percebemos isso no capítulo 1 e o capítulo 2. E uma conclusão inspiradora, que é justamente esse texto que nós acabamos de ler, que é a grande comissão. E é justamente a conclusão, queridos, do Evangelho de Mateus, do capítulo 28, dos versos 18 a 20, que nos leva a pensar nesse plano perfeito. Mas, para entendermos a perfeição desse plano, nós precisamos voltar um pouco na história. Paul Bendor, em seu livro A Missão Invertida, ele traz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: de quem é a missão? E ele mesmo responde: a missão, a maior ideia, é de Deus. E aí nós temos que distinguir justamente entre esses conceitos, que é justamente missão no plural e missões no singular. O primeiro conceito, ele designa primordialmente a Missio Dei. Eu creio que o pregador nessa manhã já deve ter mencionado acerca disso. Mas vemos que é justamente a autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo, o envolvimento de Deus e no mundo e com o mundo, a natureza e a atividade de Deus nesse mundo. O segundo conceito, nós vemos que é justamente a Missio Ecclesia, que é missões da igreja, ou seja, são os empreendimentos missionários da igreja, que designa justamente as questões particulares, relacionamentos, tempos, lugares ou necessidades específicas dentro da participação, dentro dessa Missio Dei. E nós observamos, querido, que a Missio Dei, ela está relacionada com o propósito geral de Deus na criação no mundo. Nós vemos que este povo, Deus tem como alvo alcançar justamente o povo, glorificar o seu nome através justamente da sua glória vista em toda a terra. Como entendemos que a expressão originalmente significa o envio de Deus, no sentido do envio do Filho pelo Pai e do envio do Espírito Santo por ambos. Ou seja, o Filho é enviado a redimir e o Espírito Santo é enviado a consolar. Vimos então que o termo missão nós não iremos encontrar nas páginas das Escrituras. Entretanto, não significa que o projeto da missão ele não esteja presente em todo o Antigo e Novo Testamento. A Bíblia, ela é essencialmente um livro missionário, porque, na verdade, deriva de um Deus missionário. E vemos que o mundo inteiro é alvo, na verdade, e pertence à esfera do interesse de Deus. Antes dele ser o Deus de Israel, ele é o Deus do universo. E antes dele ser o Deus da igreja, ele é o Senhor de tudo. Com isso, queridos, nós percebemos que Deus agora escolhe um povo para si. Israel, o povo com uma missão. A missão de Israel começa justamente a partir do chamado de Abraão, que nós observamos lá no capítulo 12 de Gênesis. Vemos que Abraão ele é chamado com um propósito, não apenas para ser usado, ou seja, um propósito através dele, mas um propósito também nele, ou seja, onde todas as nações seriam abençoadas por intermédio de Abraão. E o texto diz: pois nele, ou seja, em ti, Deus abençoaria todas as nações. Volto a dizer, para a realização dessa missão, Deus elege uma nação que é justamente o povo de Israel. Mas esse chamado não foi apenas uma exclusividade que afasta o povo de Deus do mundo. Pelo contrário, vemos que ele o qualifica como reino e sacerdote. Prova disso nós podemos ver na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas com que finalidade? A fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vemos, queridos, que Deus estabelece um concerto com o seu povo. E esse concerto importava na obediência por parte do povo para com a missão que lhe fora outorgado. O concerto entre Abraão e Deus, que é justamente a aliança abraâmica, foi chamada de concerto perpétuo, ou seja, extensivo a outras gerações e já apontando para o reino eterno da pessoa de Jesus Cristo. Nós percebemos que desde um princípio, Deus teve o desejo de abençoar todas as nações por meio de Israel. Entretanto, nós percebemos que Israel não entendeu, não compreendeu, na verdade, perdeu de vista a sua vocação. Os israelitas, eles interpretavam o chamado, na verdade, como algo de favoritismo. Assim como os profetas tinham a incumbência de sempre alertar o povo, instruir o povo, para que o povo se voltasse para Deus, lembrando da comissão que esse povo tinha como povo chamado, como povo escolhido de Deus. Israel tinha a responsabilidade de ser testemunha para todas as nações, fazendo conhecida a promessa de Deus para a renovação da sua criação. O propósito não era, na verdade, Justo Gonzalez diz em seu livro, o Movimento Missionário, que o propósito não era que Israel saísse para pregar acerca do senhorio de Yahvé. Mas, antes de qualquer iniciativa, Israel precisava reconhecer o senhorio de Yahvé, que o senhorio de Yahvé era universal. E aí nós vemos justamente o que Paulo remete à carta, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e o verso 8. Prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Volto a dizer, Israel compreendeu mal a sua eleição. Israel falhou, na verdade, em sua missão de ser bênção para todas as famílias da terra. E aí Cunha, em seu livro Reino Entre Nós, ele afirma que com a rejeição de Israel ao pleno desígnio de Deus, vemos a manifestação dos profetas de forma contundente e clara, tanto no sentido de alertar Israel quanto às questões espirituais da idolatria reinante, aspecto de justiça social, corrupção, cuidado dos pobres e relacionamento. Nós percebemos que, na verdade, Israel perdeu de vista para o qual havia sido chamado de ser bênção para todas as nações. Vemos que com a não compreensão de Israel em relação à sua vocação, o plano que Deus havia estabelecido seria cumprido cabalmente, porque quando nós olhamos na carta aos Gálatas, capítulo 4 e o verso 4, nos mostra com muita clareza o plano de Deus sendo cumprido na história que Ele mesmo estabeleceu. Que vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando nós observamos também o Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14, nós observamos o que é que diz o texto. A palavra, ou seja, o Logos se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vemos justamente que surge na história, no cenário, a Missio Christi, que é justamente a missão de Cristo. Ou seja, Jesus é o agente salvífico de Deus. Nós percebemos que a missão de Jesus, quando ele veio à terra, foi a missão de pregar, de apresentar o reino de Deus aos homens e fazer discípulo através dos seus ensinos práticos, dos seus ensinos à vida daqueles que precisavam conhecer a sua palavra, tornando-se multiplicadores da palavra de Deus. Nós percebemos, queridos, e observamos vários textos que nos mostram que Jesus, ele se preocupava com as multidões. Mas não apenas com as multidões, ele também se preocupava com indivíduos, com pessoas. Prova disso, nós olhamos para Mateus capítulo 9, dos versos 36 a 37. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões. Mas Jesus não via apenas as multidões como massa humana, como um aglomerado de pessoas. Nós observamos que ele via cada um na sua individualidade. No verso 36 também ele teve compaixão, ele se identificou. E no verso 37 ele dimensionou a expressão da colheita, a dimensão da colheita, o desafio da colheita. Jesus ensinava publicamente e ele, na verdade, não fazia discriminação social, racial ou mesmo econômica, tanto aos ricos quanto aos pobres. Samaritanos, marginalizados, oprimidos, ouviram acerca do Evangelho da Graça, porque Jesus, em sua missão, estava preocupado em alcançar todas as classes sociais e todas as pessoas. O conteúdo da sua mensagem era boas novas do Evangelho, ou seja, considerava e apontava para a situação da sua vida e da sua morte. Jesus ensinava a respeito da graça, do amor que produz uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida eterna. E agora, após a sua morte, ele comissiona os seus discípulos para dar continuidade a este plano perfeito. E aí nós vemos justamente a sequência que é a missio ecclesiae. Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20, nós vemos ide e fazei, mas a correlação com esse texto, nós também podemos observar que é João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E é justamente nesse envio que nós chamamos a missio ecclesiae, a missão da igreja. O lugar do encontro, queridos, desse envio é justamente numa montanha. Nesse momento, a aparição de Jesus desfaz de todas as dúvidas que, porventura, aqueles discípulos pudessem ter, promovendo a adoração permeada de temor e de respeito. E, consequentemente, Jesus agora mostra, no verso 16 ao verso 18, a missão da comunidade está fundamentada na autoridade do Cristo ressuscitado. Ou seja, o Cristo ressuscitou. A história foi mudada antes e depois do Cristo ressuscitado. E agora nós percebemos que esse Cristo ressuscitado, ele tem autoridade no envio. Mas também a instrução dos que foram enviados é que façam discípulo, ainda no verso 18. Subentende-se a um exercício de treinamento, orientação, de uma forma que esses discípulos, eles sejam firmados, instruídos em profundidade nas Escrituras, não simplesmente a nível de informação, mas a nível de transformação. No verso 19, nós vemos que a missão ela é universal. Todas as limitações de fronteiras foram removidas por Jesus. Atos 1:8 diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O verso 20 também nós percebemos que a missão será de responsabilidade da comunidade centrada no ensino, na instrução, no crescimento, na vida do discipulado. Mas também o verso 20 ainda apresenta que todas as coisas que eu vos tenho ordenado refere-se aos ensinamentos de Jesus, tanto neste evangelho como encontrado nos demais registros que foram realizados. Também vemos que na missão dos trabalhadores terão a presença permanente do Cristo ressuscitado, que não abandonaria os seus discípulos na missão, que estaria presente durante todo o tempo. Ou seja, a promessa de sua presença permanente diz respeito a todos quantos ministram o Evangelho, a todos os cristãos. Nós também, queridos, sendo coadjuvante nesta missão, como podemos responder a este plano perfeito? Olhando para a história, nesse percurso, como nós podemos responder a este plano perfeito, a um plano que, na verdade, não teve o plano B, porque, de fato, foi um plano perfeito de uma vez por toda. Para respondermos a esse plano perfeito, se faz necessário uma tríplice esfera. E aí eu gostaria de apresentar, justamente, antes de nós passarmos, a missio ecclesiae, ela deriva da missão de Deus, que está envolvida justamente com a missão de Cristo. E aqui também está a missão do Espírito Santo. A esfera do entendimento. Compreender a excelente autoridade do autor desse plano. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. As duas esferas do universo foi dada a autoridade para o Cristo ressuscitado. A submissão, queridos, à autoridade de Deus é o recurso para compreendermos o sentido desse plano perfeito. Precisamos compreender que não se trata de uma autoridade humana, mas divina. Uma autoridade do Deus da missão, o Senhor da história. Precisamos entender que não apenas essa compreensão precisa partir do nosso intelecto, ou seja, da nossa razão, da compreensão racional, mas também nosso coração. pois não será apenas levar informação de que as nações, as etnias, tenham conhecimento de que o Cristo ressuscitou. Pelo contrário, precisamos apresentar um projeto perfeito de transformação, redenção de uma vida nova para a eternidade. Tendo entendimento dessa verdade e alinhando nosso coração às necessidades de obedecer, caminhemos na dependência desse excelente plano perfeito, sabendo que estamos sendo enviados não apenas por autoridade humana, mas por autoridade divina. A segunda esfera, queridos, é a esfera do engajamento. Obedecer às ordens do plano perfeito. Ide, fazei discípulo. Vemos que discípulo é um termo mais central em Mateus do que qualquer nos demais evangelhos. Observamos que ele ocorre durante 73 vezes no evangelho de Mateus, em comparação a 46 vezes em Marcos e 37 vezes em Lucas. Fazei discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, eles precisam, por meio da palavra, transformar pessoas naquilo que de fato eles são, discípulos. Também todas as etnias nessa esfera de engajamento. Ou seja, volto a dizer, as fronteiras foram removidas. Logo, o plano perfeito, ele não tem alcance, ele não tem limite de alcance. Todas as fronteiras estão ao alcance desse plano perfeito. E se tratando de etnias, queridos, há uma necessidade em nossos dias muito grande. Para os irmãos terem ideia, com mais de 1 milhão de habitantes, nós temos aproximadamente 163 megagrupos que nunca ouviram falar desse plano perfeito. E a sua maioria está justamente na Índia. Deus pode nos levar a lugares distantes, mas Deus também tem trazido etnias de lugares distantes até o nosso convívio. Observamos que os refugiados de diversas nações têm chegado em nosso país. E nós somos convocados por Deus, somos incentivados pelo Espírito Santo a levar amor, auxílio à vida dessas pessoas, a lhes prestar auxílio, compaixão, misericórdia. Ações dessa natureza, queridos, exige de nós desprendimento, exige de nós, na verdade, entrega sem reservas. John Piper já disse que missões existem porque não há adoração. As etnias precisam conhecer o Senhor da história para que possa adorá-lo. E a igreja é esse agente ativo que Deus tem, na verdade, levantado para fazer menção desse plano perfeito ao mundo. Os povos que não o conhecem, como pode adorá-lo? É impossível. E a igreja, volto a dizer, é o agente de esperança. É o agente que vai levar esse plano perfeito à vida das pessoas. Mas ainda, nessa segunda esfera, diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, fazendo com que eles deem testemunho publicamente de sua fé, uma vez abraçada, nessa prática da nova vida com Cristo, por meio do batismo. Ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, as verdades do plano perfeito que foram apresentadas, tendo empenho, dedicação na formação de discípulos. E por fim, queridos, a terceira esfera que nós vemos é a esfera do acolhimento. Crer em sua presença efetiva conosco todos os dias. Precisamos acolher isso em nosso coração. Observe que a presença do Deus conosco, ela se dá justamente tanto no início do ministério de Cristo, quanto na conclusão do seu ministério terreno. Mateus, o verso 1 e o verso 23 mostra, e o seu nome será Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O compromisso divino é o que nos garante a eficácia nesse plano perfeito. O compromisso divino da sua presença sempre conosco, de estar nos acompanhando, nos instruindo, nos guardando, nos protegendo. Nós precisamos crer e acolher isso em nosso coração, de que, na verdade, nós não estamos sozinhos. Entretanto, queridos, mesmo compreendendo essas esferas, nós temos alguns fantasmas da missão. Alguns fantasmas que, por vezes, tentam nos impedir que nos envolvamos nesse plano perfeito. O medo do futuro sem uma vida instável. Mas como eu vou me envolver nesse plano perfeito? Como será o meu futuro? De que maneira vai acontecer se eu me entregar sem reservas a esse plano perfeito? Mas há também, queridos, o medo da reação da família em relação ao chamado. A preocupação, qual será a reação da minha família? Isso me faz lembrar quando Deus me chamou para o ministério e eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe que eu ia para o seminário. Eu sempre falava que eu queria fazer advocacia. E minha mãe chega para mim e diz, olha, missões não dá dinheiro. E eu falei para ela, quem disse que eu estou preocupada em ganhar dinheiro nessa vida? O meu bem maior eu já ganhei, eu tenho um filho. E as perseguições foram tamanhas dentro da minha casa, toda a minha família evangélica. Mas há o fantasma dentro do nosso coração. Quanto à questão desse envolvimento nesse plano perfeito, o que é que a nossa família vai dizer? Há também, queridos, a falta de dependência em Deus quanto à provisão para as minhas necessidades. Se eu me entregar sem reservas a esse plano, quem vai cuidar de mim? Quem vai, na verdade, fazer as provisões necessárias para a minha vida? Eu quero dizer para os irmãos que eu saí de casa para ir ao seminário no ano de 98 e nunca me faltou o que eu precisava no meu dia a dia para sobreviver. Eu falei para minha mãe, Deus quando manda, Ele patrocina. Nós não temos no que nos preocupar, porque Deus é aquele que vai adiante de nós, Ele cuida de nós, mas muitas vezes os fantasmas da missão nos envolvem, nos permeiam de uma forma tão profunda que nós não conseguimos ter forças de vencer esses fantasmas. O apego às coisas dessa vida. Alguém já chegou para me perguntar, você é feliz, Nancy? Vivendo uma vida de renúncia constantemente? Sim, sou feliz, porque eu vim à terra com uma missão. Eu vim aqui com um objetivo bem definido. Queridos, quando nós somos chamados por Deus, e cada cristão é um sacerdote, cada cristão é um missionário, quando nós somos chamados por Deus, não há realização fora desse chamado de Deus. Não há realização, porque dentro de nós precisa, esse coração, essa vida precisa ser preenchida por aquilo pelo qual Deus nos chamou a viver nessa terra, que é justamente o chamado para o qual Ele nos designou. Mas aí, como combater esses fantasmas? Gaste tempo de leitura, né? A palavra de Deus e de busca a Deus. Nós observamos, queridos, olhamos para a história, nós observamos Lutero. Era um homem que, na verdade, antes de fazer qualquer coisa no dia a dia, a história nos retrata, a sua biografia, que ele orava 3 horas antes de sair para fazer qualquer coisa. Aí você me diz, mas Nancy, nos dias contemporâneos em que nós vivemos é impossível. Mas, queridos, quando isso é parte da prioridade da nossa vida, nós conseguimos realizar. Uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de entrega, para que possamos combater esse fantasma da missão. Mas também, identifique as consequências, ou seja, o que há no meu coração de insatisfação nessa vida, a falta de realização, por mais que eu faça, eu não consigo me realizar. Identifique essas consequências e você vai ver justamente o sentido dessa necessidade que precisa combater esse fantasma da missão. Decida o distanciamento desse fantasma. Ou seja, trabalhe, busque a Deus. Leia biografias de homens e mulheres que marcaram a história em sua geração. Homens e mulheres que serviram e que servem de inspiração para os nossos dias. Busque ajuda, direcionamento em oração junto à sua liderança. Ou seja, eu tenho anseio de me envolver nas coisas de Deus, eu tenho anseio de me envolver nesse plano perfeito, mas algo me prende, algo me segura, eu não consigo. Busque junto à sua liderança em oração, busque direcionamento, procure saber de Deus através da sua liderança, em oração para que haja um direcionamento. Queridos, Nós vivemos nos dias atuais em que muitas vezes estamos correndo atrás do vento, de um lado para outro. Nós fazemos tantas coisas, nós vivemos aglomerado de atividades, de tantas coisas, a nossa agenda não tem espaço. E muitas vezes, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, a gente diz, meu Deus, parece que o dia hoje eu não fiz nada. É justamente, queridos, às vezes falta direcionamento, às vezes falta entendimento, às vezes falta justamente buscar, identificar e buscar se liberar e combater esses fantasmas da missão. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que encontramos diversos homens que serviram de inspiração e que servem até os nossos dias. Assim como nós, eles também tiveram os seus fantasmas, eles tiveram as suas crises, eles tiveram os seus medos, eles tiveram medo do desconhecido nesse plano perfeito, mas eles, na força do Senhor, eles conseguiram superar. Olhamos para a história de John Knox. John Knox, ele chega na cidade de St. Andrews, e a cidade, quando ele está ali trabalhando na comunidade cristã, a história nos aponta que a cidade é tomada pelos franceses e levam muitos escravos. Dentre esses escravos estavam justamente John Knox. E John Knox é levado para uma galés. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar o que é uma galés. A galés são justamente aqueles navios negreiros e que os homens são colocados nos porões, no porão do navio, para remar. E era justamente ali agora onde John Knox se encontrava. Ali eram feitas as necessidades fisiológicas. Posteriormente, havia doenças. E John Knox foi minado por diversas doenças. Mas, queridos, mesmo tendo suas crises, suas dores, suas perdas por estar ali, John Knox começa a orar. E é uma oração que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E a história nos conta, queridos, que John Knox volta para a Inglaterra e ele se torna um reformador, não apenas da igreja, como também do Estado. Queridos, não apenas John Knox, mas nós olhamos a vida dos morávios. Os morávios, eles entenderam que o sentido da vida consistia em seguir o Cordeiro, em seguir o plano perfeito. A gente olha uma comunidade no interior da Alemanha, em pleno século XVIII, zona rural. Deus levanta 600 pessoas. No mês de agosto de 1732. E entenderam que cada cristão é um sacerdote, que cada cristão é um missionário. E na continuidade desse plano perfeito, essas 600 pessoas começam a orar. E elas oram durante 100 anos, 24 horas por dia, ininterruptamente. Os morávios enviam missionários para mais de 20 nações. Outros dados extras oficiais, queridos. Embora com medo, o fantasma da missão, eles entendiam que eles precisavam depender de Deus e confiar em Deus para dar continuidade a esse plano perfeito. Quanto a nós, queridos, qual o legado que nós iremos deixar registrado na história da nossa participação nesse plano perfeito? O mundo parece que saiu do eixo. A gente olha para as notícias e não há mais nada que seja de bom nas mídias. Tudo nos promove angústia, tristeza, pavor, desesperança. Mas há uma esperança entre o meio desse caos. Há uma esperança para a igreja, que é justamente seguir esse plano perfeito. E a igreja, como aquela que foi chamada por Cristo para dar continuidade à sua missão na terra, ela precisa compreender e abrir mão de tudo aquilo quanto a envolve, quanto a permeia a sua vida, para que possa dar continuidade a esse plano perfeito. E se Jesus não voltar em 20 anos, e se Jesus não voltar em 40 anos, e se Jesus não voltar em 50 anos, as próximas gerações, elas possam olhar e dizer, olha, a geração da Igreja do Guará, na geração de 2017, 2018, 2020, foi uma geração que marcou a história e que deixou um legado nesse plano perfeito. É isso que Deus espera de nós, queridos. Dá continuidade nesse plano perfeito. Eu espero em Deus que Ele continue nos ajudando e que nós possamos crer de que mesmo em meio, volto a dizer, a todo o caos que está acontecendo no nosso dia a dia, nós possamos olhar para o alvo e crer que precisamos continuar nesse plano perfeito, olhando para as pessoas, tendo misericórdia, assistindo em suas necessidades, para que assim, Cristo em nós seja a esperança da glória. Amém? Que Deus os abençoe. Curve sua cabeça neste momento. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos Te agradecer nesta manhã. Porque o Senhor poderia, Senhor, ter convocado os anjos. Os anjos almejaram. Os anjos desejaram ser coadjuvante nesse plano perfeito. Mas aprove o Senhor nos chamar. Aprove o Senhor nos separar, aprove o Senhor nos convocar para ir fazer discípulo de todas as etnias, de todas as nações. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. E se estamos aqui é porque nós queremos cada vez mais compreender esse plano perfeito. E não apenas compreender, Senhor, mas nos engajar e acolhê-lo em nosso coração. Ó Deus, eu coloco a Igreja do Guará nas Tuas mãos. Essa igreja que tem sido conhecida como uma igreja missionária, uma igreja que tem feito diferença, Senhor. Mas eu tenho certeza, Senhor, que ainda tem pessoas aqui que o Senhor tem chamado para um chamado específico. Deus, que o Senhor continue tocando, o Senhor continue falando. O Senhor tem chamado aqueles para ir ao outro lado da rua ministrar para a vida dos seus vizinhos. O Senhor tem chamado aqueles para ir, Senhor, em outras cidades do DF. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que o Senhor tem chamado para ir a outras etnias. Que o Senhor continue tocando, falando, ministrando. E que essas pessoas, Senhor, possam responder a este plano perfeito de forma prática para a glória do Teu nome. Obrigada, Senhor. Nós Te bendizemos nessa manhã. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.